Ela sente a fragrância da cara, Christian Dior me estraga. Você me odeia, feio, mas sua mulher me fraga. Eu nem olho pra ela, não sou talarico, eu tenho estrada. Usa bem o ouvido, respeito é bom e evita os papas. Eu quero marca, só que um pra cada. Vamos morar em Wakanda. As ruas do bairro sangrão, elas não parecem Angra. Mano, já tem grana, mano, vale mais sua honra. Deixa o moleque sonhar, cê não tem o que falar, então soma. Minha intuição segue todo lugar que nem me assombra. Quem vai ficar com a sobra? Isso é o que mais me assombra. Fatos reais, eu resgato animais do meu bolso em Bama. Você pode negar, mas não ia me dar se não fosse a grana. Ela fode comigo porque tem fetiche, ela toda branca. Eu sofro escondido, eu lanço meu filme, seria um drama. Inimigo quer guerra de tiro, quando eu revido é bomba. Em outro sentido, cê tá me sentindo a caneta, toma. Na gaveta do quarto eu guardo meu novo bagulho ilícito. Não é imaculado bastante, caralho, se me atiro. Pelas ruas do oeste, nós é o DF, no rap vivo. É vodka back, depois do outback, manda o Flamingo. Ela sente a fragrância na cara, Christian Dior me estraga. Ela é pura elegância, ela é cara, ela curte melhor e se entrega. Flash, cê não me pega. Flash, minha luz te cega. Ela curte melhor e se eu não der o pau, ela não sossega. Isso é sorte ou azar, se você for jogar, vai ficar em Las Vegas. Eu tô fechando caixa, eu tenho essa tara, recusa a queda. Riscando a cidade, cê não tem coragem, cê não me pega. Eu sou clássico e mágico, eu sou raridade igual game da SEGA. Eu não caio na sua armadilha, seu bom, eu sou papalégua. Tô riscando a cidade na velocidade, você não me pega. Escalando essa grade, escondendo minha cara, se vir de maldade, te furo, sou vega. Facilidade pra quebrar barreira, minha história não nega. Ela diz que eu sou o gênio, sempre que precisa chega e me esfrega. Meu jardim nunca morre, porque se morrer, meus amigos que regue. Você não carrega, amor, eu que carrego. Porque no confronto você sempre arrega. Minha mãe falava, se alguém te bater, o Rodrigo revida. Última vez que chorei foi dizendo pro Lucas, reviva. Salvando tanto que me confundiram com o goleiro Dida. Trabalho duro, dono da cena e todo meu mano vencendo na vida. Ela sente a fragrância, ela é cara, Christian Dior me estraga. Ela é pura elegância, ela é cara, ela curte melhor e se entrega. Flash, cê não me pega. Flash, minha luz te cega. Ela sente a fragrância, ela é cara, Christian Dior me estraga. Ela é pura elegância, ela é cara, ela curte melhor e se esfrega. Flash, cê não me pega. Flash, minha luz te cega. Thank you.